O Senhor dos Exércitos está levantando um povo mais feliz na terra. E as portas do inferno não prevalecem sobre esse povo vencedor. O Senhor dos Exércitos está levantando um povo mais feliz da terra. E as portas do inferno não prevalecem sobre esse povo vencedor. Aleluia! Glórias ao Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glórias ao Senhor dos Exércitos. Um povo que foi livre do diabo, que reina sobre todas suas obras. Povo que marcha em frente à terra prometida. Jesus Cristo é o Senhor desse exército. É Ele que nos manda marchar. Jesus Cristo é o Senhor desse exército. É Ele que nos faz triunfar. Povo que marcha em frente à terra prometida.